Equipe Os Caras de Pau. A equipe respeitada em todo o Interland paraense. Que mexe com a mente, quem tá presente, a novinha se aliente, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum. Vai com o bumbum, vem com o bumbum. Vai, trem o bumbum, tam, tam, tam, tam. Equipe Os Caras de Pau, do Marco e a Baeté, tudo junto e misturado. É plativamente que mexe com a mente, quem tá presente, a novinha tá ali, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum, tam, tam. Vai, com o bumbum, vem com o bumbum. Vai, treme o bumbum, tam, tam, tam. É o Vale do Pedra. Eita! Esse é o CD Volume 2 da equipe Os Caras de Pau. Equipe Os Caras de Pau. Aonde eles chegam é rock doido do início ao fim. Dá licença, moça. DJ Pernambuco, essa banda em tu garota. Ela de bola desenrola, flexiona. Dança curtindo, explodindo, tipo bom. Ei, WM! Teu bumbum balança, então joga essa ponta que toma. Forte, tem que ser mais potente. Eu bumbum balança, então joga essa putra que toma, toma, toma, toma, toma e toma, toma, toma. Eu bumbum balança, então joga essa putra que toma, toma, toma, toma, vai nada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Equipe Os Caras de Pau, caralho. Dá licença, moça. DJ Pernambuco, essa banda em tu garota. Ela de bola desenrola, flexiona. Dança curtindo, explodindo, tipo bomba. E aí, WMB? Teu bumbum balança, então joga essa ponta que toma. Toma, toma, toma, vai, vai, toma, toma, toma. Bora pra ela, já. Teu bumbum balança, então joga essa ponta que toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Deixa eu pegar essa parada aí. Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Teu bumbum balança, então joga essa ponta que toma. Equipe Os Caras de Pau. Desde 2008, chegamos para ficar. Mastigado de bolinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. Vai, bandido não dança, bandido balança. Rabiscando no passinho e joga isca pras piranha. Bandido não dança, bandido balança. De tocada na cintura, roça nela que ela gama. Bandido não dança, bandido balança. Vai, bandido não dança, bandido balança. Essa vai para as meninas que se garantem na dança. São cinco modalidades, quero ver se você manda. A primeira, você desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. A primeira, você desce, desce, desce, desce, desce, encostando a bunda no chão. A segunda, você sobe, sobe, sobe, sobe, sobe e para na posição. A terceira, tu empina e chacoalha o bundão, bundão, bundão, bundão, bundão. Tu vai descendo devagar e rebolando, devagar e rebolando, devagar e rebolando. A quinta tu dá um pulo e cai na pista travando, e cai na pista travando, e cai na pista travando, e cai na pista travando. Alex Produções, Alex Produções. DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. Mastigado de bolinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. Vai, bandido não dança, bandido balança. Rabiscando no passinho e joga isca pras piranha. Bandido não dança, bandido balança. De tocada na cintura, roça nela que ela gama. Bandido não dança, bandido balança. Vai, bandido não dança, bandido balança. Essa vai para as meninas que se garantem na dança. São cinco modalidades, quero ver se você manda. Primeira, você vai.